energia. Eu chamo você, você vem comigo. Cê, eu falo daqui, repete daí. Cê é pra falar, falei. Cê é pra somar, somei. Cê é pra firmar, firmei. Cê é pra chapar, chapei. Cê é pra babar. Ô, caralho. E aí, mano, tá muito frio hoje? Não, tá suave, né? Uma salva de palmas pro Negredo aí pra festa. Aí, ó, que salva de palmas louca. É com essas palmas que vocês vão balançar os seus corpos. Hip Hop é energia positiva. É com amor e com coração. É a mistura de raça. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, dançar. Vai, eu quero vai, ouvir. Vai, vai. Cê é pra falar. Cê é pra somar. Cê é pra firmar. Cê é pra chapar. Cê é pra falar. Cê é pra somar. Cê é pra firmar. Cê é pra chapar. Como é que é? Qual é que é? Joga com a sorte, é falta de fé. Assim que é, se liga, Zé. Malandro é malandro, mané é mané. Você é você, show, eu sou eu, então. Cê dá sila, meu maior é Deus, né não? Na batalha, vou seguir. Na caminhada, vou prosseguir. Tô protegido por zumbi. Com Jesus Cristo, não vou cair. Digo, repito e rimo, sou victor. Quem vive na miguelha do salário mínimo. Cuidado com a política e traz bem. E nem vive fervendo, queima de arquivo. Fala porque vou continuar a rimar. Vai lutar favela porque ele é meu lugar. Laga roots. Meito, África, do Zé a luz. Meito, África. Eu pensei com você, a história com você. De balada na quebrada no pago de rei. Cê vai falar, falei, eu cheguei a somei. Se eu já vi essa boa fazer. Cê é pra falar, cê é pra somar. Cê é pra firmar. Cê é pra chapar. Cê é pra falar. Cê é pra somar. Cê é pra firmar. Cê é pra chapar. Sobrevivo do apetite de vencer. Eu vivo no regime pra você ter que ter. A fé fortalece nossa corrente. Chega o poder depende da nossa gente. É viver a sigla assim na funk mulher. Sem pena, sem rima de postura. Raga roots. Mento, África, luz e a luz. Mento, África, zumbi, persiste. Eu fiz a camisa quando eu acredito. Na necessidade, quem não é criativo. Escreveu, não leu, é prejuízo. Se cresceu, fudeu, prego, tá fudido. Vou ler o sangue, ele me sabe. Segue aquele que finge não ver. Soldado gelado na guerra, não é guerreiro. Aqui existe a miséria, porque há dinheiro. Vindo chovido, tem destruído. Tem 100 da minha zumbi, rima a fim de progredir, evoluir, concluir. Julgar você, não cabe a mim. Se é pra falar, falei, ao chegar, somei. Puxa, fecha, por você. Se é pra falar, cê é pra somar, cê é pra firmar, cê é pra chapar, cê é pra falar, cê é pra somar, cê é pra firmar, cê é pra chapar, cê é pra falar, falei, cê é pra somar, somei, cê é pra firmar, firmei, cê é pra chapar, chapei, chapei, cê é pra falar, falei, cê é pra somar, somei, cê é pra firmar, firmei, cê é pra chapar, chapei, chapei. É isso mesmo, mano.